da Tropical FM, o meu muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? E, claro, os nossos ouvintes maravilhosos que estão sempre interagindo comigo no Facebook, né? É incrível o número de pessoas, de acessos, de pedidos de alôs que eu recebo no meu Facebook aí de Santo Luzido do Paruá. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Do Brasil inteiro! Meu amigo Edi Santos, um abraço, viu, Edi Santos, aí de Campina Grande do Sul. Muito obrigado, Edi Santos, interagindo comigo no Facebook. Diz que o programa é audiência total aí, né? Rádio Cidade Campina. .blogsport.com, exibindo o nosso programa aí em Campina Grande do Sul. Muito obrigado, Edi Santos e todos da equipe. Trio Bailão de Minas canta para vocês agora, 100% caipira. Ô, moça, é o Trio Bailão de Minas, 100% caipira. Já virou moda, tradição, virou mania. No som da sanfona vai até raiar o dia. O povo dança, o povo canta, o povo grita. Sanfoneira de primeira que só dá mulher bonita. A sanfona toca, toca, toca. A galera pira, pira, pira. Todo mundo dança, dança, dança. É som da roça 100% caipira. De madrugada todo mundo tá racado. Dança João, dança Maria, ninguém vai ficar parado. O povo dança, o povo canta, o povo grita. O rosão é de primeira que só dá mulher bonita. A sanfona toca, toca, toca. A galera pira, pira, pira. Todo mundo dança, dança, dança. É som da roça 100% caipira. De madrugada todo mundo tá racado. Dança João, dança Maria, ninguém vai ficar parado. O povo dança, o povo canta, o povo grita. O rosão é de primeira que só dá mulher bonita. A sanfona toca, toca, toca. A galera pira, pira, pira. Todo mundo dança, dança, dança. É som da roça 100% caipira. A sanfona toca, toca, toca. A galera pira, pira, pira. Todo mundo dança, dança, dança. É som da roça 100% caipira. A sanfona toca, toca, toca. A galera pira, pira, pira. Todo mundo dança, dança, dança. É som da roça 100% caipira. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo Ivanilton Pereira, de Ipirá, na Bahia. Ele diz lá no Facebook: ô, Diego Valadares, tô ligado aqui no seu programa, manda alô pra nós aqui. Já está mandado, viu? Ivanilton Pereira, aí de Ipirá, na Bahia. Audiência fantástica. Muito obrigado a todos vocês, amigos, dessa linda cidade de Ipirá, no Estadão da Bahia. Minha querida Cat Silva, de Maracassumé. Maracassumé, do Estadão do Maranhão, também ligada no programa pedindo alô. Sempre falando comigo no Facebook, diz que não perde o programa. Minha querida Cat Silva, aí de Maracassumé, no Estadão do Maranhão, ligada no Mundo Sertanejo. A Ediane Fernandes, meu amigo Paulo Artagma, a todos vocês, muito obrigado, viu? Aí de Fortaleza dos Nogueiras, também no Estadão do Maranhão. Ediane Fernandes, um beijo pra você, obrigado pelo carinho de sempre lá no Facebook, né? Sempre interagindo comigo no Facebook e com lindas mensagens. Obrigado, viu, Ediane Fernandes, o Paulo, a todos vocês, amigos, aí de Fortaleza dos Nogueiras, no Estadão do Maranhão, todo mundo ouvindo o Mundo Sertanejo. Minha querida Ana Santos, em Açailândia, também no Estadão do Maranhão. Ana Santos, obrigado pelo carinho também, tá bom? Todos os nossos amigos de Açailândia, o Pedrinho do Maranhão, né? O Pedro Feitosa, a todos vocês, muito obrigado, viu? Os amigos da panificadora Júlia, também todos trabalhando, todos ouvindo o Mundo Sertanejo.

aí de trombas no Estadão de Goiás, meu amigo Ivan Vieira, o Sinomar, o Xavier, a Irene Gil, o Samuel, a Ione, o Admiro, o Patureba, a todos vocês, viu? Meu amigo Dorcelino Carvalho, muito obrigado a todos vocês da Serra Dourada FM, em trombas no Estadão de Goiás, exibindo o nosso programa. E claro, audiência fantástica, né? A todos os nossos ouvintes, o meu muito obrigado, viu? Um abraço carinhoso a todos vocês. Adriano Martins, meu amigo Adriano Martins, da Rádio Acesa de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Rádio Acesa exibindo o nosso programa aí em Volta Redonda, no Estadão do Rio de Janeiro, com muito sucesso. Muito obrigado, viu, Adriano Martins, todos da equipe da Rádio Acesa e, claro, os nossos ouvintes aí de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Meu amigo Denis Santiago, em Pedreiras, no Maranhão, também ligado no nosso programa. Ô, Denis, obrigado por sempre interagir comigo também no Facebook, viu? Minha querida Ariclene Souza, Rádio Cidade FM, em Jocamax, Minas Gerais, muito obrigado, viu? Meu amigo Jurandir Coimbra, em São Felipe do Oeste, ouvindo o nosso programa. Ele pede para mandar alô para seus papais, para toda a sua família, para todos os seus amigos. Valeu, Jurandir Coimbra, todos os nossos amigos de São Felipe do Oeste, no Estadão de Rondônia. Vou cantar para vocês agora uma das músicas que marca minha carreira, Me Deu Uma Chance. Canta Diego Valadares. De amor, só ficou saudade, momentos que a gente viveu de felicidade. Não sei o que faço agora, me sinto sozinho, não tenho mais os seus abraços, nem os seus carinhos. Me dê uma chance, que eu vou te provar o quanto te amo e quero te amar. Não sei o motivo porque tudo acabou. Meus braços te esperam com o mesmo calor. Nosso caso de amor só ficou saudade, momentos que a gente viveu de felicidade. Não sei o que faço agora, me sinto sozinho, não tenho mais os seus abraços, nem os seus carinhos. Me dê uma chance, que eu vou te provar o quanto te amo e quero te amar. Não sei o motivo porque tudo acabou. Meus braços te esperam com o mesmo calor. Não sei o motivo porque tudo acabou. Meus braços te esperam com o mesmo calor. Oh, oh, oh, oh. Maravilha, maravilha, cantei pra vocês esse modão. Música linda, né? Me Deu Uma Chance, muito bacana. Meu amigo João Rodrigues, Rádio Liberdade FM de Sobralha, Estadão de Minas Gerais, exibindo o nosso programa. A todos da Rádio Liberdade FM, o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho, pela parceria, viu? Vamos até a nossa querida Rádio Paulista FM, na capital de São Paulo, né? Aí no Ipiranga, exibindo nosso programa com muito sucesso. Um abraço a todos da equipe da Rádio Paulista FM, aí no Ipiranga, na Grande São Paulo. Meu amigo Paulo Terra, grande cantor Paulo Terra, aí da capital de São Paulo, pro Brasil inteiro, sempre com a gente, sempre interagindo comigo no Facebook e a gente sempre tocando as músicas dele aqui. Paulo Terra já é sucesso Brasil inteiro, né? Um abraço aos amigos da Rádio Transpaulista Web, e operando também em 93,3 FM, aí em Osasco, também na capital de São Paulo. Um abraço, muito obrigado a todos vocês de Osasco, ouvintes da Transpaulista FM, todos os dias às 22 horas. Um abraço do amigo Val Siqueira, os amigos da Rádio do Vale FM, também em Osasco, na Grande São Paulo, exibindo nosso programa com muito sucesso. Brasil inteiro ouvindo Mundo Sertanejo. Marcos Henrique e Gustavo cantam Obsessão. Não dá pra disfarçar, já perdi a noção. Depois que me afastei, nem sinto mais meus pés no chão. Ter que sorrir pra não chorar virou costume agora. E sentir seu toque já virou obsessão. Eu já tentei fugir, correr sei que não dá. Pois mesmo quando eu fecho os olhos, vejo seu olhar. Me diz o que é que fez comigo, parece castigo. Só você é o remédio que pode curar. Vou correndo te buscar. Tô cansado de sofrer. Está escrito em meu olhar que eu só vivo por você. E não ouse nem tentar, nem arrisque não querer. Pode ser que o meu penar é pelo fato que esqueci de te esquecer. Não dá pra disfarçar, até perdi a noção. Depois que me afastei, nem sinto mais meus pés no chão. Ter que sorrir pra não chorar virou costume agora. E sente seu toque já virou obsessão. Eu já tentei fugir, correr sei que não dá. Pois mesmo quando eu fecho os olhos, vejo seu olhar. E diz o que é que fez comigo, parece castigo. Só você é o remédio que pode curar. Vou correndo te buscar. Tô cansado de sofrer. Está escrito em meu olhar que eu só vivo por você. E não ouse nem tentar, nem arrisque não querer. Pode ser que o meu penar é pelo fato que esqueci de te esquecer. Maravilha, maravilha, vamos em frente porque atrás vem muita gente. Vamos até Vilhena, Rondônia. Um abraço a Durvalina Antunes, o Cirilo, todos vocês amigos, ouvintes da nossa querida rádio Vilhena AM, em Vilhena, Rondônia, exibindo o nosso programa. Muito obrigado a todos da equipe, aos nossos ouvintes maravilhosos aí de Vilhena e toda a região, ouvindo o nosso programa Mundo Sertanejo pela rádio Vilhena AM. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês. Vamos até Boituva, no Estadão de São Paulo, meu amigo Anderson Barbosa, os amigos da rádio Ideal FM, em Boituva, Estadão de São Paulo, exibindo o nosso programa também com muito sucesso. Vamos até Cananéia, Rádio Galera FM, meu amigo Leonardo, todos da equipe aí da Rádio Galera FM, Cananéia, no litoral paulista, né? Exibindo nosso programa com muito sucesso. Vamos até Caçapava, Caçapava também, no Estadão de São Paulo, nós temos a Rádio Cultura Sertaneja, meu amigo Adilson do Vale, todos da equipe da Rádio Cultura Sertaneja, exibindo nosso programa em Caçapava, no Estadão de São Paulo. Vamos até Salto Grande, onde nós temos a Rádio Piseiro Sertanejo, Adilson Tavares, todos da equipe da Rádio Piseiro Sertanejo, aí em Salto Grande, no Estadão de São Paulo, exibindo nosso programa. Rick e Renner cantam Ai Que Gostoso. Ai que gostoso, hein? Essa menina sabe mexer comigo. Dança, neném. Ai que gostoso, ai que gostoso, rebola. Ai que gostoso, a noite inteira você. Ai que gostoso, ai que gostoso, e você faz tão gostoso. Não dá pra controlar, essa menina tem uma beleza sensual. Remexe o corpo e vem, e na balada ela é astral. Vem, vem menina, DJ aumenta o som. O garçom traz a saideira que hoje eu vou comemorar. Ela no meu apê, eu vou te deixar louca. E vou me lambuzar no doce mel da tua boca. Ai que gostoso, ai que gostoso, rebola, ai que gostoso. A noite inteira você, ai que gostoso, e você faz tão gostoso. Não dá pra controlar, ai que gostoso, rebola, ai que gostoso. A noite inteira você, ai que gostoso, e você faz tão gostoso. Não dá pra controlar. Eu não sei você, mas eu tô gostando demais. Faz neném, faz gostoso, faz. Ai. Essa menina tem uma beleza sensual. Remexe o corpo e vem, e na balada ela é astral. Vem, vem menina, DJ aumenta o som. O garçom traz a saideira que hoje eu vou comemorar. Ela no meu apê, eu vou te deixar louca. E vou me lambuzar no doce mel da tua boca. Ai que gostoso, ai que gostoso, rebola, ai que gostoso. A noite inteira você, ai que gostoso, e você faz tão gostoso. Não dá pra controlar, ai que gostoso, rebola, ai que gostoso. A noite inteira você, ai que gostoso, e você faz tão gostoso. Não dá pra controlar, ai que gostoso, rebola, ai que gostoso. A noite inteira você, ai que gostoso, e você faz tão gostoso. Não dá pra controlar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Muito bem, já estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Camila Oliveira, todos os nossos amigos aí da Rádio Local FM Lavras do Sul, Rio Grande do Sul. Ei, Catarina, um beijo para você, Catarina, sempre interagindo comigo no Facebook, a sua mamãe, elas não perdem o nosso programa aí pela Rádio Local FM. Um abraço, Camila Oliveira, o Mário Machado, o Márcio Machado, todos vocês, muito obrigado, viu? Vamos até Curitiba, no Estadão do Paraná, onde nós temos a Rádio Guarituba Mais. Olha, o meu sucesso, quero você para mim, a segunda mais tocada da semana aí na Rádio Guarituba Mais. Muito obrigado a todos vocês da equipe, viu? Obrigado a todos vocês, amigos do Brasil inteiro, radialistas do Brasil inteiro, tocando minha nova música aí na programação local de vocês. Quero você para mim. Muito bacana, né? Muito gratificante. Muito obrigado, viu? A minha querida Vânia Rocha, todos os nossos amigos da Rádio 90.9 em Pouso Alegre, a minha querida Areta, Areta Promoções, meu amigo Neymar Gonçalves, todos vocês da 90.9, muito obrigado, viu? Pela parceria, pelo carinho de vocês. Paulo Terra canta, Ela é Devassa. Ela é devassa, tem sangue de barata, de me descarta. Acha que eu sou alguma coisa velha, largada às traças. Quando me encontra com algum dinheiro, quer ir pra Europa, pro Rio de Janeiro, de cara lavada. Me diz que eu sou o cara, o amor da sua vida. Só compra em lojas caras, ela é convencida. Me abraça e me beija, e diz que me deseja, que é amor pra toda a vida. Grudado na gata. Meu Deus, como ela é falsa. Ela se acha. Me deixou na mão, estourou meu cartão e devendo na praça. Meu Deus, sei que ela é falsa. Que ela se acha. Acha que eu sou alguma coisa velha, largada às traças. Quando me encontra com algum dinheiro, quer ir pra Europa, pro Rio de Janeiro, de cara lavada. Me diz que eu sou o cara, o amor da sua vida. Só compra em lojas caras, ainda é convencida. Me abraça e me beija, e diz que me deseja, que é amor pra toda a vida. Meu Deus, como ela é falsa. Ela se acha. Me deixou na mão, estourou meu cartão, me devendo na praça. Meu Deus, sei que ela é falsa. Que ela se acha. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Jaqueline Lacerda, Maria Clara, todos vocês amigos de Ouro Preto do Oeste, Estadão de Rondônia, ouvindo o nosso programa pela Rádio Rondônia FM. Muito obrigado a todos vocês da equipe aí da Rondônia FM, viu? Minha querida Vilma Fernandes, em Caetitu, Berilo, Minas Gerais, os amigos da Rádio Araia FM, Reginaldo Franco, todos da equipe, muito obrigado a todos vocês da Araia FM, a audiência fantástica, né? Em Berilo, nas cidades vizinhas, em Caetitu, em Água Limpa, todos vocês, muito obrigado pelo carinho, viu? É, vamos em frente, quem vai cantar bonito agora, Michel Teló, Ai Se Eu Te Pego. Simba! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado na balada, a galera começou a dançar e

Alô, alô, fala comigo. Alô, alô, te esquecer não consigo. Me falou, foi bom demais, inesquecível, especial. Ligo e nem me atende mais, chama em só caixa postal. Diz pra mim qual a razão. Não é justo, nunca mais quero ouvir a sua voz. Juro que não ligo mais se disser que não pensa em nós. Alô, alô, alô, fala comigo. Alô, alô, te esquecer não consigo. Alô, alô. Caixa postal. Diz pra mim qual a razão. Por que não quer me atender? Se fez o meu coração se apaixonar por você. Não é justo, nunca mais quero ouvir a sua voz. Juro que não ligo mais se disser que não pensa. Muito bem, Mundo Sertanejo, fica por aqui. Antes, porém, um abraço, meu amigo Ricardo Silva, Rádio Canoa Grande FM, a Rádio da Alegria de Guaraçu, no Estadão do Paraná, exibindo o nosso programa. A todos vocês, amigos, diretores, programadores, locutores de todas as nossas emissoras de rádios afiliadas à nossa central de produção, radioestudiobrasil.com.br. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela parceria, viu? Vamos ficando por aqui, Mundo Sertanejo volta amanhã. Valonir Fernandes canta, Dono da Razão. Um abraço a todos vocês, amigos da Rádio Cidade FM de Castelo dos Sonhos, Douglas Araújo, a Cristiano Vermute, o Márcio Araújo, o Adão da Eletrônica, a todos vocês, amigos. Valeu, Douglas Araújo, um abraço a todos vocês aí, ouvintes da Cidade FM de Castelo dos Sonhos, Estadão do Pará. Valonir Fernandes canta para vocês e para o Brasil inteiro, Dono da Razão. Um abraço, amigos. Fiquem com Deus. Tchau, Brasil. Você sempre em minhas mãos, e de repente tudo acabou. Você foi embora, me deixou aqui sozinho. Não tenho nem um pouco de carinho, pois o mundo para mim se acabou.